Paulo, Salvador, bom dia. Yeah, prossiga. É o azul Alfa Uniforme Charlie. Autorização de reboque do pátio 3 até a ponte número 3, pátio 1. Autorizado de feedback reboque, plano alterno, Alfa Uniforme Charlie. Alfa Uniforme Charlie. Alfa-Romeo, bom dia, o Chanel 62, Mono. E o Chanel 62, Mono, prossiga. Informação, boa autorização para Guarulhos. E confirme a intenção de saída? Tá, 17, saída Box. Você pode cópia? Afirmativo, senhor. Autorizado 360 para Guarulhos, decolando a pistão no 7, corpo peixe da saída da El, Leda, transição Monte. 17 está uniforme Zulu 10 e segue conforme rota. Controle Salvador 199-35, 345-560. Você decola peixe 7, 360 para Guarulhos, da El, Leda, Monte, 1935 após. E eu corrigindo apenas o Zulu 10 para o voo, 1935, 60. Correto, uniforme Zulu 10 até Tango Bravo Eco após, segue conforme as instruções do controle de São Paulo. Afirmativo, o Zulu 10, Tango Bravo Eco e controle de São Paulo. Correto, chame pronto para que estiver questionamento. Eu chamei 6254. 6254. Alfa Salvador, Azul, Alfa, 24, Eu já cheguei com o reboque, informe ao término, portal 3, não é isso?